Brasil, pode voar pro Edmote lá, hotel 9021. Aguarde coordenação com Recife, pro 9021. Tá voando lá pro 215 agora. Sente. Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, tá 3600. Pode conferir uma posição para o 3600? Portão 07. 07. Nove zero dois um, chame Recife, frequência 1, 2, 3, 5. 9021. Está estabilizado, visual com a pista, chanel 62, 112. Tente o chanel 62, 112, chame o seu frequência 118, decimal 95. 295, chanel 62. Ali 5127, a torre informa, chuva leve sobre o campo. Chanel 6212, fala 27, Limeira direita, taxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 12. Informa, pista posta, escorrida dia. Pouco após a... no ponto de toque, o cabeça das informas. Quem tiver essa informação? É meio... a chuva aumentou um pouco, hein? Tentando o próximo ponto. Alô, 5 1 2 7, controle ciente, após desvio, voo para de Duna. Após desvio, está autorizado em Duna, cara, mas vai manter um pouco mais aí, até a posição exata aproximadamente, para a gente estar formação desse tipo de setor. Controle ciente. Para Duna agora da presente, o azul 5127, descendo para 2000. Gente, 2000, que é melhor a 020, autorizado o chamado procedimento LS, que saiu do pistão a 0, foi estabilizado. Ok, acionado no 020, está autorizado o LS para a pistão no 0, chamada a coisa estabilizada no 5127, graças. Chamando 074, acendo identificação, via sua via, chegada boa, de uma para a nível 050. Chamando 074, via do TAP. 398, acendo identificação do Savia, chegada por 91 para o nível de voo 060. Estabilizado, azul 5127. Sim, azul 5127, chame a torre frequência 118, decimal 95. 1895, azul 5127. Salvador, boa noite, o azul 5127, está estabilizado, sinal de 6 milhas, passando agora 1700, Índia, Sierra. Azul 5127, informa pista molhada, o aeronave que pousou também é Porto do Escorregadia, eu vou utilizando pista 10, vento 030 graus, 049. Livre pouso, sinta as condições do 5127. Não sei, meu amigo, se você está de trânsito, sou o Salão da Maranha. 098, autorizado com o Salão da Maranha, nível 370. Decola da pista 10, curva à esquerda, seguida Fuca, transição de par, e após o 10. Transponda 5553, controle Salvador 120, decimal 8. Da 370, ponta de para, fundo do 10, primeira curva esquerda, 320, final 8, com 090. Rádio, por favor, puxa o estacionamento. Puxa o estacionamento, 090. Salvador, boa noite, está 4732, autorização para Fortaleza. Está 4738, boa noite, autorizado Fortaleza, nível 350. Decola da pista 10, curva à esquerda. Subida Momo, transição Fruti, e atraso 119 conforme a rota do plano. Aciona 5544 e o controle Salvador 120 decimal 8. Decola 10, curva esquerda, Momo Fruti, atraso 119, nível 350, transponder 5544, controle 208, 04738. São 4738, procedimento correto, então para o fechamento de acionamento. 4738. Confirma o vento azul 597. Agora 060 graus, 049. Grato. Azul 5127, fala aos presentes, libera direita, taxando sua frequência via alfa, chame a sua Juliette. Eu libero agora a direita na forte, táxi via alfa, mantendo essa frequência, chama antes da Juliette, azul 5127. 3398, deputado 3600, sem restrições, canal 020. Legal, 020, tempo 398. 4, nós temos identificação dessa via Bema de Lema para o nível 050. Bruno 334, mantém a chegada, nós vamos voltar. Azul, Securo 27, está próximo da Juliette. Eu fico no 27, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, para o portão 01, Azul, Securo 27, graças. Ah, 258, essa é a identificação dessa via chega do Bema de Lema para nível 060. Pois 98, então, velocidade. 7309? 3398, então, velocidade. 2509, 3398. 21 a 334, emissiva do São Paulo, 509. Gente, Goma 334, informe a prova, com quantos milhas? Proa 38 milhas. Gente, após desvio, se tiver condições, vou na prova de 7. Delta 3, 473, 8, 10. A cidade autorizada está em pronto para o táxi. Chamada 473, 8. Autorizado, desculpa, para 2.000 pés. 2.000 pés, para 3.398. A cidade autorizada está em pronto para o táxi. Está para o táxi, 0.0. Chamar 6074, chama turno, frequência 198, decimal 95. 295, nada mais. Boa noite. Número 398, início de redução para 2009, ele é sexo autorizado e está estabilizado. 209, ele é sexo autorizado, com reportagem estabilizada, está estabilizado. Boa noite. Entre 6074, telefone. Boa noite. Autorizado, Aracaju, nível 230. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Transponder 5555 e o controle 1-0, decimal 8. Autorizou para o posto Aracaju, nível 230. Mostra no plano. Decola da 1-0, Puca, Aracaju. 1208. Último passo correto, então espera para chover estacionamento. Sim. Janelinha, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, posição 1 Romeo. Alfa, Kilo, Pátio 3, 1 Romeo. Sou Ivan, 733, na vez como é que eu estou no visual com o lugar. 3, 3, 8, vamos pista molhada, escorregadia. Vento agora 360 graus, 049, fundo autorizado, pista na 0. Pista na 0, 3, 3, na vez. Voltando na vez, 135 a bordo, tem 2,56 na serra, Recife. Taxi direito de Índia, reparte pronto no ponto de espera, altímetro 1,019. Voltando a ponto, ponto de espera, voltando na vez. Sozinho, chegando por uma diana para nível 050. Romeo 258, autorizado esse preparador de meu pai, sem restrições, Canadá 019. 2007, só estilo, 319, na 258. Vamos com o POB de 205, alternando o Recife, controle de 3 horas e 4. Autorizando, pai, seguindo, reparte pronto no ponto de espera, altímetro 019. Foro 09, Pátio Índia, vai informar o ponto de espera, 1-0-9-5, decolagem imediata quando autorizado. Negativo, 0-9-0. Não tenho tempo de espera. Vai ser com 0-9-0. 1-3-3-4, chame a torre de frequência 118 decimal 95. 1-3-3-5, chame a 258, autorizar o sinal de procedimento em aliança, que sinta a pista na 0 e só enquanto estabilizado. 3-0, pode ir lá, dona? Autorizada por este dono, o chão 62, tem coisa. Boa de dono, autorizado ele é chão estabilizado, na 2, tem coisa. 2, continue a aproximação, guardando a utilização de fogo. Boa de 324. Mata 72, a sua identificação do estadio é chegada com a mediana para nível de voo 060. Fala 53, lugar à direita, taxi nessa frequência via Alfa, chame a Juliette. Alfa, depois vamos para a Juliette, nessa frequência. Ouro 334, ponto autorizado, pista na 0, vento 360 graus, 032, pista molhada, escorregadia. Sentido pouso na pista na 0, voo 1-3-3-4. Ouro 3398, reautorizado, Alfa Juliette, point 02. Alfa Juliette, 02. Thank you. 2 a Lima, tem pistão a zero. Pistão 2 a Lima, tem 1 a 0. Azul 4062, solicita desde direita para estar formações. Sim, chegando. O chanel 6258 tem acabado de sem chuva, porém pista molhada e escorregadia. Agora chama tudo na frequência 18 do sinal 95. Eu estou certo, já para formação, boa noite. Boa noite. Azul 4062, autorizado do vizinho, informe a tua por quantos minutos? Isso, o que te espera? Tá bom, certo. Para 90, 7 minutos. Gente, vamos ao plano do Rio, azul 4062. Para 9 da aproximação para Salvador, tem forma visual, tem chuva, porém pista molhada e escorregadia. Olhada e escorregadia, para sua aproximação, ordem a autorização de pouso. Pagaram, correto. 228, assina identificação dessa via chegada por metro de uma de voo 070. Gente. São 4738, decolagem autorizada, pista 10, vento calmo. Decolagem autorizada, alcance 4738. Está pronto, bom, 34. Gente, vamos 354, mantendo 4738. Uma 972, encontre o número 2 na aproximação, se possível emitir a edição para 3109. Boa noite, São Paulo, Guarulhos, 3 4 0. Agora a escola prepara a saída do voo. Bola 354, trazendo a mesma até o pistão a zero. Anima 3, bola 354. São 4738, decolada 02, chama controle Salvador 20, décima 8. 208, está 4738, boa noite. Boa noite. Controle, está 4738. Última chamada? São 4738. São 4738, com teste radar de decolagem, siga via para nível 350. Via para nível 350, São 4738. Lua 972, desce para nível 050. 050, 973. São 4738, vai ter que ir lá na proa de Cogibo para evitar aprovações. Contra o incidente. Obrigado. Robô. Cogibo, na 3, 4. Com 972, interessa para sequenciamento à esquerda na proa 040, limite a localização, aguarde o último recurso para o outro. Então, a partir aqui é 040, vai dar um limite para o professor, 972. Está seguindo o tráfego na posição de 2 horas 9 minutos e meia, Embraer 190, com 180 de long speed. Tá, tá ok então, com 972. Com 092, chame e insiste na frequência 2685, ou tendo 5.45. Já no navio, copiou o controle? Alta 72, desça para 3.000 pés, com legal no norte, copa. E tem legal no 019. 3.000, alta 2. 354, decolada 05, chama o controle Salvador 120, décima 8. 208, uma boa noite. Gol na 354. Boa noite. Eu para 4.000, para 1.0, 1.9. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Conexão 230, voo no 34. 1972, nessa frente, acessou o curso do localizador, se dirigindo para 1809, descida para 2000 pés, estando com estabilidade. Ok, 2000 pés aí, essa é a prova 972, já está 660 de indicada. Gente, está bem estabilizado. Transpondo 5561, controle São Redondo 2028. Já foi em frequência 198, decimal 95. 995, boa. 1-8-9-5, 1-9-8-9-5. Pouso autorizado, pista no zero, vento variado 4-9, pista molhada, escorregadia. Vente, pouso autorizado, 4-0-6-2. Pois está confirmando agora, 2-2-7-7-4-5-5. Sim, Matheus. 1-9-7-2. Eu autorizado, acho que veio da hora de ar para responder, estabilizando o dono 2-2-1. 3-4, pode voar a Caju? Mantenha a saída agora de coordenação com o 3-5-4. Mais uma, 3-5-4. Com 4-7-3-8, chame Recife em 1-2-0, decimal 8-5, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 1-2-5-2-5-4-5-5-4-7-3-8. Azul 4062, solo aos 1-0, linha direita, na minha escuta, siga até a taxa 3, via Alfa Kilo, posição 3 Romeu. As 3 via Alfa Kilo para o 3 Romeu, 4062. 1972, fogo autorizado, pistola 0, vento variável 3-1. Sempre fora, pistola 0, voa 972. Mando 72, Chanel 6224, toma 821, autonomia de 2 horas, alternando e tomando. O Chanel 6224, táxi autorizado com ponto de espera, direito de Índia, ponto de espera chame pronto, QNH 1019. Passar a próxima, 2. Trilho 2, pista B, voa. Enquanto ele não está com a gente, está com a esfera, não vai ser possível a tempo. É. Lua 354, chame Recife, frequência 1.25, rotando 1.45. Alfa Kilo 2 Romeo. Alfa Kilo 2 Romeo, 972. Tchau, 9124, taxa autorizada para ponto de espera, via pátio 1, na taxa Índia, no ponto de espera, chegou pronto, QNH 1019. Pátio 1 Índia, vai chamar pronto, o TAN, 9124. Está pronto, manicar 6224. Sim, já chamei 6224, mas tem ponto de espera. Boa noite, Rona 228, LS, Jonathan. Gente, vamos no 222, rapaz, visão, com o gente, Bruno 228, avistado, com autorizado pistola 0, vento variado 3-9, pista molhada e escorregadia. Repouso, pistola 0, Bruno 228. Autorizado 2010, autorizado o INS da pista 1-0, informará estabilizado para a saída 2224. 6224, autorizado a Lima, Pistão 0.